Boa noite, Sambona, autorizado via para o 330, deixar o parecer em voo. Thank you. 204, estamos com grupo 3122 Calder. Caso negativo, por favor, critical 1. Atento de 4 minutos de proximidade de zona, baixa altura não interferirá na sua aproximação. cargo 9071, boa noite, eu tenho identificação, desse nível de voo 050 na proa de Alagoinha, após a Lagoinha, a gente percebe a chegada a bom, seu time em Salvador, 9011. again, send Papa Level 06, 0 via Delta Lago, altimeter setting 10 over North. Thank you. 795, call 6-6, livre direito, a gente toma 1-2-2, boa noite. Então, meu hotel, o meu Gol, que ponto por conseguir escolher em mar, o verso de aeródromo, mais 0,9 graus e 0,9. Então, a gente está ao controlado. Vou botar na falta controlada, tá, uma louca. Salvador, boa noite, seu coach da Rua 072, no final, mais travado. Costado 9072, estado da estrada, autoridade 0.50, verso 080 graus, 098. Pedido ponto, 9072. Estamos tornando uma noite, pessoal, 9, continua a associação, abaixo está livre. Alô, 979, escola 4,5, de Igreja, tem escola 1, 2, 1, do sinal 9. Vou subir para participar, eu fico com o seu ano, uma vez que a sua mãe era pai. Solar, eu vou bater 0083 on the ground at 5U, turn right and contact ground. 1219. 1096, clear to line up and take off runway 1080 degrees. linha 313, solo ao 01, livre à direita, chame solo 121 de sonora. 1-2, vamos lá, liberando 3, também a 3. Para 3 mil pés, altímetro 1, 0, 1, 1. 9973, ingresso via Charlie, a divisão do Lugar na Delta. 27714, estabilizado e alerta. Ouro 2714, trago o estado, por sua aproximação, aguarde o serviço. Bem, te aguardando, 2714. Não precisa, você tem que utilizar o sinal de procedimento e leva a sua equipe, não vai estar estabilizado. Salvador, TAC 3305, IHF, X-Ray, baixado, trocado. 3305, continua a sua estação, agora a sua para a frente.